Apocalipse de Jesus para quem? De quê? Sim, porque quando a gente fala em simples, muita gente pensa que são somente os pobres. Quando dizemos simples aqui, nos referimos às pessoas de coração simples, de coração generoso. Estão em todas as classes sociais. Todas elas. Nós estamos nas trombetas e eu abri um intervalo para explicar alguma coisa, porque nós já sabemos que os selos, além de corresponder em termos históricos àquela passagem heróica dos tempos do cristianismo nascente, aquele sofrimento todo, aquelas perseguições, aquilo tudo, foi uma espécie de laboratório para o que vem acontecendo com a humanidade agora, em dose concentrada, remédio concentrado, para curar uma doença grave, que é o desamor nos corações. Significam os selos, principalmente, a nossa intimidade. E o cristianismo é justamente isso. Veio nos ensinar a valorização, a nossa autoestima espiritual. A nos valorizarmos. Como é que se pode fazer isso, se não corrigindo os nossos defeitos? E você só pode corrigir os seus defeitos se você corajosamente reconhecer que tem esses defeitos e até revelá-los, como se fazia no tempo de João Batista. Para receber o batismo de João, os batizandos, os pretendentes, tinham que confessar seus pecados alto e bom som. Preparem-se, vamos agir corretamente, que nós todos vamos ter que declarar as nossas mazelas publicamente, porque vivemos a época dos tempos chegados. Estamos na igreja de Laodiceia. Ora, as trombetas, o que significa uma trombeta? Um acontecimento tonitruante, uma coisa que não se pode esconder. São os fatos da vida humana, seja na política, na religião, na filosofia, na ciência, na economia. Então as trombetas gritam aquilo que nós temos dentro de nós. O que é um povo? É um homem multiplicado. Elas gritam aquilo que nós somos. E se somos, temos que receber o privilégio do que somos ou a punição do que não devíamos ser. Ora, o Apocalipse não é uma brincadeira. Quem pensa que o Apocalipse é uma brincadeira, está enganado. Eu tenho que falar essa linguagem, às vezes, rude, porque eu quero chamar a atenção do povo para um livro que durante milênios foi caluniado como sendo um livro de segredos. Pode ser um livro de decifração difícil, não, eu não gosto dessa palavra, que exige uma concentração maior, exige humildade. Sendo humilde, a gente entra em sintonia com Deus, aí ele se revela a nós. Bom, vamos entrar na quinta trombeta. Talvez a gente faça um retorno às quatro anteriores, ou vá direto à quinta, vamos ver. Elas são os fatos políticos de guerreiros, e à medida que elas tocam, muita coisa vai se desmoronando aí, ninguém vai segurar não, se tiver podre, vai cair. Mas não vai ficar em pé mesmo. Ora, nós vemos que a trombeta anuncia um poder. Como me perguntaram há pouco tempo, aquela passagem do Apocalipse fala do cordeiro, tinha sete olhos e sete chifres. Eu já expliquei, mas não custa nada repetir. Olhos significa, alguém se lembra que eu disse aí há tanto tempo, significa o quê? Sabedoria. Ih, Ramiro, gostei. Veterano legionário de São Gonçalo, soldadinho de Deus, está vendo também? Velho é aquele que perdeu o ideal. E os chifres significam poder, são uma espécie de lança assim, ó. E fé. Vai te voltar lá depois. Mas Jesus no Evangelho, ele é apresentado como cordeiro pronto ao sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, que com seu próprio sangue lava os pecados do mundo. Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 1, versículo 29. Mas no Apocalipse ele vem como leão, que ele vem com as trombetas que estão anunciando. Portanto, com poder e grande glória. Pronuncia a palavra grande, porque grande é uma coisa, grande é outra. Grande glória. Onde é que está no Apocalipse? Essa passagem de Jesus, que é o leão, está aqui, ó. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Que livro? O fim do tempo é anunciado no Apocalipse. Joel, Isaías, Daniel. Zarur costumava dizer que a guerra total e final será nos dois planos. O plano material e o plano espiritual. Alguém poderia inquirir, mas onde é que o Zarur viu isso? Eu fui buscar aqui, profeta Isaías. Aqui. Capítulo 24, versículo 21. Naquele dia, o dia do juízo, Deus castigará no céu, isto é, no mundo espiritual, as hostes celestes. E na terra, no mundo material que habitamos, os reis da terra. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes. E na terra, os reis da terra. Então vai julgar a turma em cima e a turma embaixo. Não vai escapar. Ninguém mesmo. Mas nós vamos adiante agora. Deixa eu soltar aqui o clipe. Essa circular faz parte do terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Eu escrevi e pedi a uma determinada pessoa que foi me representar no Rio Grande do Sul que lesse e comentasse. Alguém aí é capaz de repetir a explicação que eu dei para o Dia do Senhor? Quer falar, Cristina? Mas não, Deus não pode ficar submetido ao calendário humano, e é um calendário errado. Vocês sabem que o calendário antigo, para nós do Ocidente, era o de Júlio César, calendário juliano, até que um Papa Gregório resolveu lá convocar um cientista naquele tempo e sacerdote, astrônomo, Dionísio Exíguos, para fazer uma reforma no calendário, que havia um erro. Aí o Dionísio fez, mas errou. Como é que Deus pode firmar a profecia, o seu dia, que significa da sua volta também, eu tenho que fazer esse complemento na explicação que eu dei, em cima de um calendário errado? Era um erro, puxa outro erro. O que começa errado, vai errado até o fim. Mas vamos lá. É o dia do Senhor, irmão Paiva, é estarmos, como o senhor nos explicou, integrados em Deus, com nossos pensamentos, nossos atos, integrados na verdade de Deus. Parabéns. Porque quando nós nos integramos no espaço e tempo de Deus, nós nos tornamos o próprio espaço e o próprio tempo. Aí nós vamos entrar na dimensão divina de espaço e tempo e vamos entender a profecia. Porque a profecia vem do alto para baixo. Então nós vamos entrar na sintonia da profecia que foi feita de acordo com o espaço e tempo da dimensão divina. Aí pronto, a gente entende a coisa. Aí a gente vai entrar nessa sintonia, talvez perceber o que significa a data da volta de Jesus, por que não? Então está aqui, ó. O dia do Senhor integração da criatura no Criador. Sim, por que, que o senhor pulou de Isaías, que diz que Deus vai julgar as hostes celestes, os reis da terra? Claro, vai ser no dia do Senhor. Vai ser naquele dia que nós, desde agora, podemos perceber se estivermos integrados no dia do Senhor, no espaço e no tempo do Senhor. O dia do Senhor é a integração da criatura no Criador, no espaço-tempo de Deus, a ponto de tornar-se o próprio espaço-tempo. Quer dizer, nós, criatura humana, nos tornaremos espaço-tempo. Como faríamos essa equação na matemática, Tácito? Então nós ganharemos os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência divina, claro, que guardadas as imensas proporções. Mas Jesus não disse que nós somos deuses, que poderíamos fazer milagres maiores que ele fez, porque ele voltou para o Pai e nós permaneceríamos na terra? Portanto, não estou dizendo nenhuma blasfêmia, nenhuma heresia. E disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós, vós sois o templo do Deus vivo. Portanto, nós temos dentro de nós o espaço e o tempo de Deus. E aí entendemos por que devemos seguir aquele ensinamento do velho Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. E também levar em consideração esta palavra de Confúcio. Alguns dizem que foi o padrinho de Jesus, que pregou muita coisa que Jesus viria trazer depois. Não, Confúcio não era maior que Jesus, ele veio antes que Jesus mandou, como mandou Marx e mandou os outros aí. O que diz Confúcio dentro desse pensamento de Sócrates aqui? Não te aflijas que os homens não te conheçam, mas não deixe de conhecer-te a ti mesmo. Sede severos para convosco e indulgentes para com os outros. Se não formos indulgentes uns com os outros, onde iremos? O senhor é tão brabo às vezes no rádio. Não, mas eu estou só sendo indulgente. Eu estou cumprindo minha tarefa. E vai acabar com a violência, é a educação, é a instrução, é o fim da fome. Mas é preciso, primeiro, acabar com a fome moral, com a da instrução, da educação, e reeducar, como queria Zarur, com o Evangelho e Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Senão, a educação não serve para nada, a instrução não serve para nada. É jogar na latrina, puxar descarga, e o esgoto ainda vai se sentir desonrado. Para que isso não aconteça, aqui estamos nós pregando o Evangelho e o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Bem, meus amigos e meus irmãos, vamos agora orar a oração do Pai Nosso e a prece ecumênica que o Mestre deixou para nós. E fazemos com toda a profundidade do nosso coração, porque, afinal de contas, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Não perde o seu Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, portanto de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu.

Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, da mesma forma com que eu vos tenho amado. Porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Por isso, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E dizes tu, Jesus, no livro das profecias finais, a carta de alforria espiritual para a humanidade, se ela quiser realmente libertar-se, o teu Apocalipse, segundo João, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, isto é, da morte espiritual. O peso da consciência, o remorso. Se os teus olhos forem treva, grandes trevas serão o teu corpo. Tenhamos então luz nos nossos olhos, como os anjos da milícia celeste, quando anunciaram aos pastores do campo o teu nascimento, divino chefe Jesus. E eles cantaram, e nós cantamos para o povo do Brasil e de todo o mundo, anunciando a tua volta triunfal. Porque disseste, eu voltarei, e nunca mentiste. Portanto, voltarás. Glória a Deus nas alturas, aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.